demais, Quentin. Luiz Café. Meu parceiro, Lorine. Eu acordo que uma baga e aperto o sei o que vocês vão dizer. Eu acordo que uma baga e aperto o sei o que vocês vão dizer. Tu tá chapando demais. Meu sonho tava tão bom, foi quase uma visão. Tão leve que eu voava, mas não tava num avião. Tengue o Amsterdã, Blunt Madagascar, check-in na praia em Floripa, voando pra lá de Bagdá. Meu sonho, o mundo era livre pra escolher como se viver, sem prejudicar a ninguém, fazer o que quiser fazer. Sorrisos e alegria, noites muito mais tranquilas, celebrando mentes mais cheias e celas mais vazias. Doce cheiro da liberdade, cores nos muros da cidade anunciam a nova sociedade. Mais justiça e igualdade. Judeus, muçulmanos em paz. Polícia, meus manos em paz. Mundo em paz. Vão me dizer, tu tá chapando demais. Boca do bong na minha viagem, James Brown se chamava James Green. Agitava a festa legal pra legalizar o verdim. O paraíso é cristiania, liberdade que fascina. No Brasil ainda é cadeia, na Califa é medicina. Na Holanda é diversão, na Jamaica é religião. Tem os que fumam o dia inteirinho, os que é solzinho no verão. Só de charuto, sou Osama, é só de bomba. Michael Phelps, sou recordista, traz a medalha, sou Obama. É sem simila, é marihuana, o que couber no blunt de manga. É todo dia, o dia todo, sete dias por semana. Querem mais, quando chega o fim do show, ainda querem mais, mais, mais. Tu tá chapando demais. Será que sonhar com a paz é querer sonhar demais? Digo que quero ser livre. Dizem que tô chapando demais.